Show, you're winning the audition phone for the taxi. Buenas tardes, what? Go 1177.4. Go 1177, pode estar chegando a quarta final, autoriza a dominar e manter, pista 10. Pode estar escuta, e manter 10, go 1170. Via parte 1, deixamos pronto no ponto de espera, altímetro 1016 com 1098. Voo 1334, follow ao 00, primeira próxima direita, taxi via Alfa, Kilo, parte 3, e você está subindo no ponto de frequência. Alfa, Kilo, parte 3, aceita o sinalizador, voo 1334, no ponto de frequência. Gol 1170 de rodagem autorizada, pistola 0, vento 180 graus, 142. Desde rodagem 10, gol 1170. Continue em aproximação, guardando a autorização de pouso. Gente, está 12,5 certo. Você mandou certo? Eu sou 1,80 graus, 1,09. E o teto previsto? Teto 1,500. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 0-0. Com o 1-0-0, falar 0-2, chame o controle de Salvador, 1-2-0, de cima 8, bom voo. 2-0-8, obrigado, boa noite. Oito, ponto autorizado, pistola 0, vento 1,80 graus, 1,9. Gente, meu 1,354, seu parte de destino, parte 3, ingresso agora Juliette, parte 3, fica sendo o sinalizador. Juliette, parte 3, atenta o sinalizador, 1,334. Oi, 1,354, para o táxi, 1,228. 2 horas e meia, Recife. Bom, gente, no quadro está se utilizando via CAT-15, reporte pronto no ponto de espera, altitude 1,06. Apache Índio 06, Romano 354. Dona 098, autorizado a alinhar e mantém fechão zero. Alinhamento, dona 0, voo razão 09. Pera, Salvador, boa noite, passageiro do 2224. Boa noite, passaredo 2234, continua a aproximação, aguarde pista livre, ajuste de altímetro 1096. Ajuste 1096, aguarde pista livre, passaredo 2224. Na 6258, no solo 05, livrou, táxi via Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Ok, Alfa, reporte antes da Juliette 1258. Runo 098, decolagem autorizada, 0180 graus, 15 nós, ajuste 10 no meio. Decolagem pro gol 9098. Runo 354, pode permanecer no lugar. Runo 354, bom dia, mantenha o ponto perto. Vai manter o ponto perto. Passaredo 2224, pouso autorizado, pista 90, vento 1, 90 graus, 95 nós, ajuste 10 no meio. 90, 95 nós, ajuste 10 no meio, pouso mais travado, passaredo 2224, torre Salvador. Runo 334, é a torre? 354, na escuta. É o grupo 1334, na escuta do, da torre Salvador. Decolado ao 07, chame o controle Salvador, frequência no 20, décima 8, boa viagem. 208, né? Bom trabalho. Gol no 334, na escuta da torre. Na 6258. Ingresso taxiway Juliette, remota 14. Juliette, remota 14, 6258. 6258, é tudo? Consiga. Tem alguma nova certeza? Taxiando. Visualmente negativo. Regressando a Juliette agora. Pesado, remora 14. ele não tá mais na escuta, não, ele já partiu, ok. Pode prosseguir, remoto 14, boa noite. Foram 354 autorizado, alinhar e manter o puxão zero. Era uma 0, 354. No solo 09, virou à direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Sete, passageiro 222. Que o seu pátio está errado, entendeu? É a posição 1 do pátio 3. Ah, não foi isso, foi entendido que nem cortejado. Peço desculpa, já vou fazer um erro aqui. Foi entendido que foi pátio, posição 3. Posição 3, 5, 4, decolagem autorizada, pista 9, 0, 9, 8, 0 graus, 1, 4, 9. Seja decolagem 9, 0, 1, 9, 3, 5, 4. Confirma a posição para o passarinho do 2, 2, 2, 4? Revista é remoto no 2, 2224. Remota 1 no 2, 2224. Então segue em frente e prossegue pelo passo do 1 no 2. Azul 4062, o vento 180 graus, 95 nós, pulo autorizado, pista 90, ajuste 90 no meio. 2, no solo 14, direita, táxi via Alfa Quilo, para o pátio de casa, posição 3 Lima. Oi, Salvador, boa noite, 1-2-2-8, ele é taxi. Boa noite, voo 1-2-2-8, vento 1-8-0 graus, 1-5 nós. O ajuste 9-0 no meia, pouso autorizado, pista 9-0. Ele repouso pista 1-0, voo 1-2-2-8. Venha 228 no solo 17, direita, táxi via Alfa Quilo para o pátio de carga, posição 1 Lima. Alfa Quilo para a posição 1 Lima, terminal de carga do voo 1-2-2-2. 3398 no ILS 8 metros. 3398, pouso autorizado, pista 90, 179, ajuste 90 no meio. Autorizado, pouso 90, 3398. No solo 31, livre táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 339. Alfa 8 Betan, ingresso 3 Juliette, portão 07. Juliette 7, boa noite.